O que você achou da segunda rodada? Fala de uma maneira geral, pode falar de uma maneira geral. Jogos que você achou importante. Cara, assim, a segunda rodada foi uma segunda rodada de surpresas, né? Até porque acho que grande parte não esperaria que o CSA pararia o Palmeiras, né? Que ganhou de 4 na primeira rodada. Tá, que foi jogo em casa, né? Mas mesmo assim parou o Palmeiras, empatou com 1-1. Não lembro de quem foi os gols, mas foi uma rodada de surpresas. Rafael Veiga e também, né? Nem surpresas tanto assim. Foi basicamente isso, né? Uma rodada boa, foi uma rodada boa. Não teve uma. Um 4-0 igual a primeira rodada, que teve dois times aí que ganharam de 4-0. Mas foi uma rodada boa, né? Pra alguns times, até como ser vitória do Internacional lá em casa pra cima do Flamengo, Atlético Mineiro, que ganhou fora de casa, né? Ganhou do Vasco em São Januário. Botafogo, que ganhou, se não me engano, do Bahia, de 3-2 também, dentro de casa, né? O Botafogo não, né? O Eric Futebol e Regatas, né? Que o garoto tá levando o Botafogo. Acho que dá pra, assim, o Botafogo depende muito das jogadas individuais do Eric, é verdade. Mas acho que nesse jogo não foi tanto, assim. Foram bons resultados para alguns times, né? Principalmente para o Atlético, que ganhou fora de casa. Uhum. E um resultado para o Inter, né? Que não tinha ganho na primeira rodada para o Chapecoense. E ganhou em casa. Foi uma rodada que todo mundo procurou resultados melhores na primeira rodada. Os times que perderam, né, procuraram resultados melhores na primeira rodada, né? Diria que até foi uma rodada que foi mais equilibrada, né? Porque não teve tantos gols assim de diferença. E tivemos também o primeiro empate do Campeonato Brasileiro nessa rodada. É, então, eu concordo, acho que foi um... Assim, muitos times também usaram peças reservas, acabaram usando time misto. O Grêmio foi uma delas, o Palmeiras também. Sim. Então, meio que isso foi uma motivação para os outros times. Porque assim, eu não apostaria no CSA empatando com o Palmeiras, sinceramente. Acho que nem com o time reserva do Palmeiras. E, por exemplo, o Avaí também, mas o Avaí eu acho que já é mais time do que o CSA, né? Então tem isso também. Eu acho que nessa rodada os principais resultados, assim, foi o... Os principais, assim, os resultados que mais me chamaram a atenção foi o do Atlético ganhando do Vasco. Esse jogo eu vi, foi um bom jogo, inclusive. Segundo tempo, né? Foi um bom jogo. Primeiro foi meio mortinho. Mais pra parte final. O Fortaleza ganhando do Atlético Paranaense também foi um resultado que me chamou atenção, mesmo o Fortaleza jogando em casa, né? CSA e Palmeiras e o Inter e o Flamengo fizeram um jogo, digamos assim, um jogo que se espera desse nível, né? Internacional com um elenco bom, o Flamengo com um elenco um dos melhores, se não o melhor do Brasil, então, e o Inter se sobressaiu muito bem, né? Então, acho que isso ficou de interessante da segunda rodada, né? Inclusive, o Fábio também se destacou muito. Aí falando dos jogadores já, Fábio, goleiro do Cruzeiro, se destacando, agarrou um pênalti. O Eric, do Botafogo. Toró. Teve grandes destaques, né? Toró do São Paulo. Uhum. Grandes destaques. Toró do São Paulo. Nessa segunda rodada. Exato. O Elias voltando a jogar bem, né, no Atlético Mineiro. Bom, acho que é isso, né? O Guerreiro marcando gol no Flamengo, né? Sim. A gente já viu bastante, né, da maioria dos resultados da segunda rodada. Acho que foi isso. Palmeiras Internacional. Cara, que jogo. Eu assisti esse jogo. Cara, o Palmeiras 1-0, né? É, mas assim, foi um jogo que causou fortes emoções, principalmente pra Globo. Você viu o vídeo da torcida do Palmeiras? É, xingando a Globo? Vê, fazendo grande homenagem, É. homenageando aí a Globo, É, né? uma homenagem sutil, né? Uma homenagem leve. Enfim, foi um jogo com os nervos, né? A flor da pele. Foi um jogo que teve muita discussão sobre sobre a arbitragem, o VAR. O VAR nunca deixa de ser destaque numa rodada, nunca vai passar despercebido. Já percebeu isso? É, sempre depois dessa aplicação do VAR, né? Muitas pessoas estão caindo em cima, né? Tanto pode ser que, tipo assim, aconteceu um gol e demore 3 minutos assim para ver se o gol foi certo mesmo, se não teve nenhuma irregularidade, as pessoas já estão reclamando do VAR. Faz bastante. Eu tenho críticas, mas eu tenho críticas não pro VAR, mas eu tenho críticas para as pessoas que usam VAR, os árbitros. Eles não têm muita sagacidade. Aqui no Rio a gente chama de sagaz, eles não são sagazes para usar o VAR, Tem que cara. explicar, tem que explicar. Não tem Então, eles não muita são. Não tem muita agilidade, inteligência. ligeireza, né? Não tem, não tem. Infelizmente. Tem que treinar, né? Que. Sagacidade, velho. Enfim. Então, o gol do Palmeiras foi marcado pelo. É assim. Esse jogo. Eu achei que seria um jogo de muitos gols, né? Mas o Davidson foi lá, marcou o gol. Davidson que voltou, né? Agora depois daquela confusão lá do Corinthians, voltou, tá fazendo muitos gols. Eu achei que seria um jogo de muitos gols, por quê? Porque o time do Palmeiras não ia ficar atrás. E o time do Inter também achei que não ia ficar atrás. Mas acabou que foi 1-0, apesar de que o jogo foi muito bom, né? Também teve lances, né, que o Palmeiras poderia ter feito ali 2 gols. Um foi aquele lance do Johan, que ele chutou para fora sem goleiro. O goleiro caído no lance, ele É. chutou, isolou a bola. E também teve o Sim, lance sim. do Deyverson, você viu melhor que eu, né? É, aquele cabeceio e o cara tirou em cima da linha, né? Igor, Iago. Iago, isso, já chama de Igor. Iago tirou em cima da linha do cruzamento. Então, quase igual o primeiro gol, quase igual o gol que o Deyverson fez, né? O Inter teve 68% de posse de bola. Finalizações, o Palmeiras teve mais, foram 13 contra 8, mas chances reais de gol mesmo, o Palmeiras teve 7 e o Inter teve 1. Acho que por isso que não teve tantos gols, né? O Inter não soube ser objetivo, né? Aquilo que eu falei do São Paulo no episódio passado. São Paulo é muito objetivo. O Inter não foi objetivo nesse jogo. Chutou 8, mas só uma foi no gol. Já o Palmeiras conseguiu ser muito. Ter muitas chances, né? Criar mais. 7 foram no gol. 7 chances reais de gol. Me surpreendeu isso. Bom, acho que é isso. O time do. Só pra constar, o Rodrigo Lindoso. Foi titular. Só pra deixar isso aí claro na mente de vocês. O Rodrigo Lindoso, em 2019, é titular de um time da Série A. Não criticando, não, não, não criticando, mas enfim. Só deixa isso aí no ar. Você Vamos pro conhece próximo bem, né, o jogo. Rodrigo Lindoso, né? Não queria ter esse prazer, né? Enfim, vamos pro jogo. Cara, esse jogo eu não. Confesso que não assisti. Não. Eu tentei assistir no Piratão no YouTube, mas tava bem ruim a imagem, eu desisti. Então. E aí? Vasco 1. Corinthians 1. Com a lei do ex aí do Matheus Vital. E aí, Ah, Arthur? é. O jogo. Cara, na minha opinião, esse foi o melhor jogo do Vasco. Não na temporada, né? Porque já teve melhores, mas no Campeonato Brasileiro. Até porque. Foi o único que não perdeu, né? É, por isso. Justamente por esse motivo. Contra o Atlético Mineiro, o Vasco até jogou bem o segundo tempo, mas esse aqui não perdeu, né? Então foi um jogo melhor. Lei do ex do Matheus Vital, ele que sempre contra o Vasco faz gol. Segundo jogo do cara contra o Vasco. Dois gols feitos no Vasco, né? Lei do ex segue firme aí. E deixar claro, né, esse lance aí do VAR, né? Que se não fosse o VAR, não teria pênalti pro Vasco. O juiz, não sei se você chegou a ver o lance, mas o juiz já tava mandando lá o Rossi levantar no lance do pênalti que o juiz deu, o VAR deu. Já tava mandando o Rossi levantar até que o juiz foi chamado lá no VAR pra ele analisar o lance e deu o pênalti. É, então, esse lance do VAR, as pessoas não entendem. O VAR só chama o juiz para analisar um lance quando o VAR, no caso a cabine de arbitragem do VAR, acha que foi pênalti. Sim, sim. Quando a cabine do VAR acha que não foi pênalti, ele não chama para analisar o árbitro. Mesmo que tenha sido e o VAR acha que não foi, né? A cabine de arbitragem acha que não foi, eles não vão chamar para analisar. E nessa rodada teve muita confusão sobre isso. E mesmo assim, né? O VAR só é solicitado quando é lance de pênalti, um cartão errado e coisas assim, né? Quando é faltinha. É, não é para todo lance. Faltinha não, né? Mas uma falta tipo meio de campo ali, né? O VAR não é chamado, né? Não. E foi nesse jogo que eu tô falando, foi o jogo de São Paulo e Flamengo, que o Cuca cometeu uma gafe, mas enfim. Foi a estreia do Sidão. O que, que você achou da estreia do Sidão? Cara, eu achei que ele não... Não é que foi mal, né? Mas ele também... Não, foi indiferente, né? O zaga do Vasco que deu mole na hora do gol, do Corinthians, né? O cara saiu entrando ali na área do Vasco, foram deixando ele entrar e aí aconteceu o gol. Então, aquilo, né? Não foi um excelente goleiro, né? Primeira rodada que não foi também muito requisitado, mas também não foi um péssimo goleiro fazendo o que o Sidão faz. Sim, que a maioria dos lances dele, né? Teve a estreia também do Jairinho, que foi muito aplaudido, né? Foi muito homenageado na internet aí, porque é a primeira vez que ele tá jogando no time grande, não é isso? Ele jogou no Bangu nessa temporada, no Carioca. Sim, sim, fez um bom campeonato carioca pelo Bangu. Aliás, o Bangu em si fez um bom campeonato carioca. E aí, alguns destaques do Bangu, como o Marcos Júnior, o Jairinho, aquele Yaya Banhorô, né? Já, alguns clubes já foram em cima deles. O Vasco conseguiu a contratação entre esse Jairinho e do Marcos Júnior, né? Que são, na minha opinião, são bons jogadores. Eu soube que o Barcelona quer contratar o Ian Sass. O que você acha? Por mim, pode levar, a gente ainda paga, né? 9 milhões de euros. Você aceita ou você... Assim, chega a parecer até uma piada, cara. Eu tô vendo agora, o Claudio Vinck foi titular nessa partida. Eu achei que tinha sido Cáceres, mas enfim. Não, o Claudio Vinck foi titular até no jogo contra o Atlético Mineiro. Ele jogou como titular. Entendi. Foi... Perdeu a titularidade do Cáceres, então. Sim, sim. Não foi o Cáceres. Bom, não. O Cáceres. Você sentiu só... o Cáceres, ele chegou bem, né? Ele chegou titular, ganhou titularidade e, tipo, foi muito bem. É porque na primeira rodada do Vasco no Campeonato Carioca, o Claudio Vinck se machucou. Aí ele ficou um tempo fora e aí meio que o Raul Cáceres pegou a vaga. E no começo o Raul Cáceres parecia um excelente, excelente lateral, né? Parecia. E ganhou a vaga ali, foi fazendo uns bons jogos e aí depois ele foi decaindo, né? Teve algumas falhas até na final lá do Campeonato Carioca. O que é normal. E aí... Claudio Vinck recuperou, não é que recuperou que acerta, né? Mas pegou a vaga aí do Raul Cáceres por enquanto. O Matheus Vital fez o gol do Corinthians. Você sentiu saudade do Matheus Vital? Hã? Sentiu saudade do Matheus Vital? Ele fez o gol do Corinthians, né? Ah, não. Não, sinto não. Ah, não? Não. Sendo bem sincero... E a Sassi é melhor, né? No Vasco ele não fazia essas coisas. Não, não é que o Sassi é melhor. É porque no Vasco Valdívia ele melhor. Não fazia essas coisas. Não. Só lembro dele ter feito um gol pelo Vasco. Contra o Grêmio. Aqui, agora se eu perguntar agora de cabeça, né? Mas provavelmente deve ter feito mais. Mas eu só lembro de um gol que ele fez lá contra o Grêmio. Eu lembro de um gol que ele fez contra o Corinthians, inclusive. Contra o Corinthians? Sim, viu? Você já lembra de outro. Só lembro de um. Já são dois aí, ó. Dois foram que ele já fez em cima do Vasco. É, né? Lei do ex atuando com força aí, né? Eu acho que foi um bom resultado pro Vasco. É. Não sei se o Vasco... Na verdade, eu acho que o Vasco vai precisar de muita coisa pra, nesse campeonato. De um técnico, talvez. Não contratou um técnico até agora. Vai manter o Marcos Valadares? Não sei. Assim, o Vasco claramente não precisa de mais gente, né? Se continuar assim o campeonato com essas mesmas pessoas, ele provavelmente vai cair, brigar pra não cair. Mas aqui também deve se levar em conta que o Vasco tá sem goleiro titular, tá sem a zaga titular, tá sem alguns jogadores que só voltam aí após a Copa América. E voltando nessa mesma leva que volta da Copa América, voltam alguns jogadores como o Breno, que é um... Deixa eu só lembrar você, Arthur, que até a Copa América nós temos aí cinco jogos, talvez. Se eu não me engano, são oito jogos. Oito jogos, então. Até a Copa América pode ser tarde, né? Esse é o pequeno problema. Mas até que, pô, só aconteceram três jogos. Vai até a rodada, até a 11ª rodada. Bom, se conseguir no mínimo, quatro vitórias, já tá bom. Pro time Deixa eu te falar a sequência do Vasco. O Santos no Pacaembu, próximo jogo. Avaí no São Januário. Fortaleza no Castelão. Acho que tem alguns confrontos que dá pra ganhar. Como, com total respeito a todas as equipes, obviamente. Mas vai enfrentar Botafogo, que nós não sabemos que ainda não é... Aí dá pra ganhar o Botafogo. Que nós não sabemos que não é a potência aí entre os times que estão disputando. Vão disputar pelo G4. Tem o Internacional em casa, que é um confronto que tem que ficar de olho. Que apesar de ser em casa... É um Inter, né? Tem jogos que tem a possibilidade de vitória. Tem jogos que é aquilo, né? Tem que segurar um empatezinho ali pra não ficar feio. Tipo contra o Botafogo, né? Vai ter que segurar um empate. Sim. A sequência do Corinthians é mais difícil, na minha opinião. Mas não que seja fácil todos, né? Mas enfim. Grêmio... Atlético, esse é difícil, na Arena. São Paulo, o clássico. Goiás em casa. E aí já é Cruzeiro e depois já é Copa América. Não sei o que esperar do Corinthians, acho que muito cedo pra falar ainda, mas eu acho que é isso, meio de tabela. Os times que estão lá em cima, por exemplo, Bahia, Botafogo, esses vão oscilar com certeza. Tipo, os times que estão lá em cima, tipo Bahia e Botafogo, pra mim vão oscilar com certeza. E Corinthians é isso aí mesmo que se espera. Empate fora de casa, vitória em casa contra o Chapecoense, enfim. Tá na média. Não há o que reclamar. Sim, correto. Ceará e Atlético Mineiro... E aí, você viu os melhores momentos desse jogo? Eu não consegui ver nem o jogo nem os melhores momentos. Eu acho que esse foi o único jogo que eu não vi. Qual? Ceará e Atlético Mineiro. Foi um bom jogo do Ceará e Atlético Mineiro. Foi um bom jogo, né? O Ricardo Bueno fez o primeiro gol. Foi um gol meio cagado, né? Pra falar bem verdade. Foi Nem sorte que ele cabeceou, bateu no zagueiro do Atlético, foi gol. Mas é aquilo, né? O Atlético tem um time bom, um ataque do Atlético é um ataque bom. E o goleiro do Ceará, foi o que eu falei no primeiro episódio, né? O Diogo Silva, né? Ex-Vasco, rebaixou o Vasco. Ou seja, não é um goleiro muito bom, né? O jogo em si, se for marcar por total de gols, era pra ser 3-1 pro Atlético. Só que um foi muito bem anulado pelo VAR, que o jogador fez um gol, mas que ele estava em posição irregular. E os outros dois gols foram feitos de jogadinhas assim que o Atlético fez bem. Uma que o Guga, lateral do Atlético Mineiro, cruzou. Aí o primeiro gol do Atlético foi assim, né? O Guga cruzou. E aí o... fugiu a cabeça agora o nome do rapaz do Atlético que fez o gol. Natan fez o gol. E depois, né, fez o gol do Jair, do Atlético Mineiro, fez um gol de cabeça aí. Mas foi um jogo bem disputado, né? Um jogo, não foi aquele jogo chato de se ver, foi um jogo bem lá em cá, mas que o Atlético conseguiu jogar um pouquinho melhor, apesar de estar fora de casa, conseguiu impor um pouquinho mais no seu jogo e conseguiu sair com a vitória lá da casa do Ceará, no Castelão. É, o Jair que fez o gol no final, né, entrou uma mexida do técnico do Atlético, né, do Rodrigo Santana, conseguiu aí uma vitória no final e dois lances do Atlético anulados pelo VAR, né? Sim, sim. Eu acho que o Wenderson Moreira, ele precisa rever algumas coisas no time do Ceará. Por exemplo, o Diogo Silva. É isso aí, o Diogo Silva. É um cara que ele tem que rever mesmo. E o time do Ceará, ele foi desestruturado, né? Ele tem umas peças boas, tipo o Samuel Xavier, o Ricardinho e Beckson até, mas tem tipo o Pedro Ken. Não dá pra entender, né? Pedro Ken, não dá. No banco. Peraí. Pro ataque. Pedro Ken tá no Ceará? Entrou no lugar do Ricardo Bueno nesse jogo. Sim, sim. É que eu só vi Pedro, não sabia que era Pedro quem. Mas o Atlético. Enfim. Atlético conseguiu a vitória, né? Invicto no campeonato, é o único invicto. E fez um bom jogo, né? Conseguiu se impor um pouco mais nesse jogo contra o Ceará. É o que você falou, o Ceará tem questões que precisa melhorar. Que muitas, tem que melhorar. Senão vai cair. É, senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no ano passado, né? Começou, teve um primeiro turno desastroso, e aí o segundo Será turno isso? Deu uma melhorada. Eu tô aqui pensando, será que se o Ceará tiver uma merda no meio do campeonato, sei lá, depois da Copa América, demite o Anderson, vai trazer quem? O Lisca de novo? Seria engraçado, esse, né? Esse ponto era o que eu ia falar. Mas o que eu ia falar mais pro final, né? O Lisca parece, não é certo, mas parece que o Vasco tá tentando contratar o Lisca como técnico. Se eu acho que contratar o Lisca vai ser uma contratação muito foda, muito boa. Eu também acredito que seria uma boa contratação, né? Porque o cara pegou, fez o time do Ceará jogar. Time do Ceará que tinha bons jogadores, mas que estava bem mal no campeonato, e eu acredito que hoje o Vasco passa pela mesma situação que o Ceará estava passando no ano passado, né? Que tinha um time razoável, mas algumas peças muito, muito importantes, muito boas na equipe, e que precisaram daquela forcinha, sabe, daquele empurrãozinho para jogar. Eu acho que algumas peças do Atlético, agora falando do Atlético, são muito interessantes também. Tipo, O Papagaio, atacante, o Michael Bolt, atacante também. O próprio Jair, que entrou e fez o gol, enfim, é um time que você precisa ficar de olho, que é muito bom. E tem um lateral muito bom, o Guga jogou muito no Avaí. Tem uma zaga experiente, passagem por várias Libertadores. Várias não, né? Várias. O Heber foi campeão da Libertadores e tudo mais. Igor Rabelo participou de duas, enfim. É um time que tá surpreendendo, é líder do campeonato, né? Com essa vitória, virou líder. É o único que tem 100% de aproveitamento. E, bom, técnico jovem aí. Muito, muito bom o trabalho do Rodrigo Santana. O Atlético provou que foi bem dentro de casa, quando ganhou o primeiro jogo. E tá indo muito bem também fora de casa, né? Porque ganhou o Vasco, São Januário, e ganhou o Ceará no Castelão. Dois jogos fora de casa, né? Uma sequência importante fora de casa. Sim, sim. E agora, acho que o Atlético tem jogo agora pela Libertadores na quarta-feira, mas que... Acho que já tá eliminado, né? Só a única coisa que o Atlético pode buscar é a Sul-Americana. É verdade. Eu ia dar uma sugestão aqui pro Atlético, né? Pra ir com o time reserva, mas você pontuou bem que tem a Sul-Americana ainda pro Atlético. Pode ser importante. Seria uma dica bem útil até pro Atlético. Focar no Brasileirão mesmo, que na final de semana que vem já tem rodada de novo. Chapecoense e Atlético Paranaense. Esse jogo aí foi o único que eu não vi. Que eu tô vendo aqui, foi o único que eu não vi, né? O jogo lá na Arena Condá, 11 horas da manhã. Um resultado que eu não sei pra você, mas pra mim já era esperado, né? Porque... Pra mim também. Isso que eu ia falar. Porque é como a gente já viu, né? Que o Atlético Paranaense não é um bom visitante, né? Fora ou de ele, casa. Ou é um empate, ou derrota. Às vezes ganha, mas é bem complicado de ganhar fora de casa, né? Apesar do time do Atlético Paranaense, ele foi com o time reserva, né? Time misto, digamos assim. Com mais reservas do que titular. Mas a Chapecoense fez um gol no final, né? Tem isso também. Sim, foi no finalzinho. O Everaldo, de novo o Everaldo marcando um gol. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Nessas três primeiras rodadas. Eu acho que esse jogo era esperado, né? Eu acho certo. Acha o Atlético Paranaense poupar, porque vai ter o Boca Juniors. Adversário dificílimo em Buenos Aires, na Bomboneira, vai ser muito complicado. Então, certíssimo, poupar jogador. Pontuar fora de casa, certo, que também é muito importante, né? É muito importante pontuar fora de casa com o time reserva, né? Principalmente contra o Chapecoense, que ganhou o time reserva do Inter, né? Na primeira rodada. Sim. A Chapecoense parece só ter um time mais fraco que os outros. Mas a Chapecoense tem um timezinho bom, assim, que dá pra ganhar desses times. Como ganhou do Inter, pode ganhar, se pegar um Flamengo que tem um time com grande erro, Palmeiras, pode ganhar tranquilamente também. Chapecoense em casa, lá na Arena Condá, é um time bem, bem complicado de se ganhar. É um time chato, né? Time chato. Eu acho que pra Chapecoense, o que sobra dela realmente é buscar esses pontos agora no início pra depois ver o que acontece, né? Então, é assim que se salva de um rebaixamento. No início, ou você engata no início, roubando esses pontos de time que tá focado em outra competição, como o Atlético, como o Inter, ou você embala forte no final do campeonato. Às vezes, não, às vezes dá muito errado isso, né? O Vasco em 2015 embalou no final e não teve jeito. Mesmo ganhando várias partidas seguidas, jogando bem, não conseguiu fez algumas contratações ali no final, né? Trouxe o Nenê. Mas mesmo assim, não teve jeito, né? Ficou um bom tempo então, na Às vezes não adianta. Não adianta chegar no final e embalar e ganhar várias seguidas se você não consegue pontuar no início. A Chapecoense está pontuando, apesar do empate dentro de casa. Né? Cruzeiro e Goiás, lá no Mineirão. 2-1 Cruzeiro. O que você achou aí do jogo? Mais uma vez, eu achei que eu fiquei decepcionado um pouco com o Goiás, porque o Giovanni Augusto, com todo respeito aí aos jogadores e tal, por onde eles passaram, mas, por exemplo, Giovanni Augusto, Kaique e Marlone, com Claudinei Oliveira de técnico, Rafael Vaz, vai pedir para ser rebaixado. Giovanni Augusto foi expulso nesse jogo. Não que isso afete o Goiás, né? Não que isso tenha tido efeito na partida. Talvez o Cruzeiro ganhasse mesmo assim. O time do Goiás não é um time que a gente pode chamar de destaque do campeonato, né? Mas tem jogadores que como você disse, né, que já tiveram passagens por grandes clubes, como até o Giovanni Augusto, que você falou, passou pelo Corinthians, passou pelo Vasco, Rafael Vaz passou pelo Flamengo, passou pelo Vasco, passou pelo Universidade do Chile, né, jogou Libertadores pela Universidade do Chile, foi lá considerado um dos melhores zagueiros lá do Chile, quando jogou o campeonato da Universidade do Chile. Tem jogadores assim que não dá pra pegar a bola, sair driblando todo mundo e fazer gol, mas se Goiás conseguir juntar esse time, fazer um time unido assim, ele tem uma força coletiva, se jogar um futebol coletivo, tem uma força coletiva muito boa o Goiás. Então, eu falei do Giovanni Augusto, assim, eu acho que ele não tem mais gás pra jogar um time grande, mas um time grande não, mas um time de Série A. E a expulsão dele não acarretou no jogo, porque foi no final, mas é um indício, né? A penumbra do Giovanni Augusto no Campeonato Brasileiro. No time do Cruzeiro, você tem, por exemplo, no banco, tá? Sassá, Lucas Romero, Dodô, e o resto você pode emprestar, que não fazem, já tem tempo que não jogam bem, tipo Rafinha, Ariel Cabral e o Murilo também. Mas assim, cara, é Fred, Pedro Rocha, Robinho, Thiago Neves, é um time muito, muito bom, mas que só joga mata-mata, né, na... O campeonato brasileiro tá devendo muito. Foi, né, o que você falou no primeiro episódio, né? O time do Cruzeiro parece que ele foi feito só pra jogar Copa do Brasil, Libertadores, essas competições assim, mas que tem mais mata-mata, né? O Brasileirão, que é um campeonato que precisa de mais consistência, de um time que não perca tanto, nem ganhe mais. Parece que o Cruzeiro não se sobressai tanto assim como outros clubes que tem atualmente no Brasil. É uma vitória importante do Cruzeiro com o time titular, né? Então, uma vitória que já era esperada, na minha opinião. Não me surpreendeu, né? Se impôs, como tem que se impor mesmo, e venceu o jogo. Bom, vamos pro próximo: São Paulo e Flamengo. Cara, esse jogo, no começo, nos primeiros 10 minutos, assim, mais ou menos, eu jurava que o São Paulo ia dar uma surra no Flamengo. Aí o Flamengo fez o gol. Aí eu falei, ih, agora o Flamengo vai dar uma surra, porque só tem o Flamengo. Aí depois fiquei só dando São Paulo de novo. Foi um jogo bom de se ver. Mas que acabou empatando, né, o gol do Berrio, Orlando Berrio. E gol depois do Tietê, né? Ex-Palmeiras. É, então, o time do São Paulo, eu falei isso no primeiro episódio também, o time do São Paulo é um time muito objetivo. O problema disso, na minha opinião, é que quando você pega um time de garotos do Flamengo, você não consegue ser tão objetivo, porque o time do Flamengo acaba ficando mais com a posse de bola, apesar de essa não ser a característica do Flamengo, né? Aliás, essa nunca foi a característica do Abel Braga, inclusive. E o São Paulo teve que fazer uma pressão no final, né? Fez uma pressão e foi tentando fazer o gol. O Cuca substituiu, né? Entrou o Elinho, saiu o Reinaldo, né? Uma substituição que, inclusive, me surpreendeu, né? Ele tirar um lateral pra colocar um atacante. Sim. Fora que esse jogo também ficou marcado, né? Por dois jogadores serem substituídos, né? Por divididas de cabeça. Foi o Alexandre Pato que saiu, né? Sim, Foi direto pro vestiário do Flamengo. Eu não tô lembrando. Acho que foi o Berrio. Não, foi o Berrio, não. Eu não lembro agora quem do Flamengo que saiu também machucado por conta da batida de cabeça. Deixa eu ver aqui. Acho que foi o Berrio mesmo. Foi o Tuller, eu acho. Tuller e Pato. Ou não? Foram? Não, na verdade o Tuller deu uma trombada no Pato e o Pato foi substituído também. Fora que você tinha destacado, né, a substituição do Reinaldo, mas também no primeiro tempo, nem tinha acabado o primeiro tempo, o São Paulo fez a substituição, tirou o Anderson Martins, botou o Hernani, né? Já vê que desde o primeiro tempo o técnico quis que botasse mais pressão ali, né? Outra substituição que também me surpreendeu. Assim, me surpreendeu. Porque é o Cuca. Mas é uma substituição que você tinha que fazer, cara. Porque você tá jogando em casa com o São Paulo, com o técnico. Tipo, time titular contra o time de garotos do Flamengo e, pô, você não vai atacar? Pô, pelo amor de Deus, cara. Então. Mas o São Paulo também, né? Teve muitas finalizações erradas. Se você for ver tanto. Pega só os melhores momentos mesmo. Você vai ver o quanto de finalização que o São Paulo queria chutar de fora da área de qualquer jeito. E também teve finalizações muito boas também, que exerceu grandes defesas do César. Principalmente teve um chute do Everton no canto que o César fez ali uma defesa. Teve mais chutes também, né, que o César precisou pegar, outros que bateram no travessão. Mas que foi um bom jogo, né? Apesar de alguns erros de finalizações, alguns erros técnicos do São Paulo na hora de finalizar. Mas foi um bom jogo. Sim, foi um bom jogo para mim também. Assim, como o Flamengo tá focado na Libertadores, eu acho que o resultado pro Flamengo fora de casa é um resultado razoável. Mesma questão do Atlético. Sim. E pro São Paulo fica aquele gostinho amargo que podia ter vencido o jogo. Na minha opinião, podia ter vencido. Eu achei que ia vencer antes do jogo, né? Mas depois que o jogo começou, o Flamengo começou a atacar daquele jeito. Até fez um gol também, né? Só que foi marcado um impedimento. Eu achei que depois dali ia ser uma enxurrada de gol do Flamengo, né? Como você disse antes. Mas acabou que se equilibrou e no final o São Paulo fez um gol. Um gol. Vou até um pouco cagado, né? Usou bastante sorte ali, né? Que bateu, cabeceou, o César espalmou. Mas o Tietê também, né? Triplou ali meia zaga do Flamengo. Naquele cortezinho pro meio e fez o gol. Sim. Vamos pro próximo. Botafogo e Fortaleza. Botafogo 1, Fortaleza 0. Esse jogo não pude ver, né, porque eu tava assistindo Flamengo e São Paulo, e acabou que depois eu também não consegui ver porque eu tava voltando pra capital. Foi um jogo bom pro Botafogo. Eu também não vi esse jogo, vi só os melhores momentos. E pelo que eu vi, o Botafogo conseguiu manter mais. Não é manter, né? Ter mais finalizações, colocou o time mais pro ataque. Teve até um quase gol do Eric, que é sendo muito bonito, que ele driblou ali um, driblou dois. Aí chutou, mas o. Esquecendo o Luiz, eu acho, o goleiro do Fortaleza, conseguiu ali a defesa. O Felipe Alves. Mas o segundo tempo, se não me engano, o Eric cabeceou, o goleiro espalmou e aí fez o gol o jogador do Botafogo. O Botafogo, ele teve uma. Teve uma partida com menos posse de bola nesse jogo do que contra o jogo contra o Bahia, pelo que eu pude ver. Eu não tô analisando o jogo porque eu não pude ver, mas assim, pelo que eu vi no geral, Diego Souza foi bem, Cícero mais uma vez bem, João Paulo, o Fernando pela primeira vez, eu comentei semana passada, no meu primeiro episódio, que o Fernando, né, que voltou do Lille, da França, não tinha sido testado ainda, e acho que não sei quem ouviu minhas preces e ele foi escalado de uma maneira inacreditável, mas foi substituído, né? Também foi bem, pelo que eu pude ver. E assim, Rodrigo Pimpão mal, o Buchecha também não foi muito bem. E o Alex Santana tem um faro de gol muito bom, apesar dele ser volante. O autor do gol do Botafogo. Ele é o artilheiro do Botafogo no ano. Acho que só tá atrás do Eric, se não me engano. É um jogador que veio emprestado do Inter, tava no Paraná. Muito bom o Alex Santana. Vitória muito importante pro Botafogo, na minha opinião, porque... Você tem uma sequência dentro de casa, o time não é muito bom, tá com o salário atrasado, você tem que ganhar, né, esses jogos dentro de casa. E, assim, pro próximo jogo do Botafogo, é um clássico contra o Fluminense, né, então essa vitória anima, né, apesar da vitória do Fluminense embalada. Pois é, mais embalado ainda, né? Mas um ponto que eu queria destacar aí no Botafogo também foi o Gatito, né? Que mais uma vez fez boas defesas, né, apesar de ter tomado no último jogo, ter tomado dois do Bahia. Esse aí foi... Dois também que também não foi tanto a culpa dele, né? Mas nesse atuou aí, seguro, como sempre. Um grande goleiro Gatito aí. Fez um bom jogo aí, pelo mais um bom jogo, né? Não contar os jogos do Botafogo. Mais uma partida segura, mais uma partida que ele fez ali. Não foram tantas defesas, né? Mas foi uma partida que ele foi bem, atuou bem, junto também com o Eric e com o Alex Santana, que pra mim foram os pontos positivos do Botafogo nessa rodada. O Eric tem atuado bem, né? Nessa partida, especialmente, ele correu bastante, voltou pra marcar, enfim. É um jogador muito bom. Cara, de projeção... Pode falar. Não, eu queria falar mesmo. Pra gente fazer já uma projeção aí pra esses times aí na partida da sua terceira rodada aí. Pra mim o Botafogo tem um jogo mais difícil porque, apesar do Fortaleza ter um São Paulo em casa, o Botafogo tem um Fluminense, enfrentar o Fluminense embalado desse jogo contra o Grêmio, que a gente já vai falar daqui a pouco. Tipo, é um clássico, a gente não sabe como vai ser, vai ser no Maracanã, mas a gente não sabe como que vai ser, se vai ter muitos torcedores, acho que vai ter, até da parte do Fluminense também. Enfim, é um jogo que promete demais. Fernando Diniz contra o Barroca, que tá fazendo um trabalho meio que posse de bola e tal. Então vai ser um bom jogo também. Espero que seja, né? Quando foi o último jogo entre Botafogo e Fluminense lá no Carioca? 1-1. Gol de Alex Santana e Paulo Henrique Ganso. Foi mostrando, né, o que pode vir por aí pra esse próximo jogo aí do Botafogo. É. Mas aquele jogo tinha o Zé Ricardo. O Zé Ricardo tinha um padrão de jogo diferente. Sim, sim. Logicamente que... O padrão de jogo do Zé Ricardo era não ter padrão. Sabe aquele negócio da Dilma? A meta é não ter meta? Então, o padrão de jogo do Zé Ricardo é não ter padrão. Na minha opinião, foi o pior jogo do campeonato do CSA. Ai, cara, sério, não tô nem com vontade de comentar. Foi um 0-0 chato, onde pelo menos... Chato é elogio pra esse jogo. Não, assim, pelo que eu vi, né? Na verdade, eu nem vi, eu vou ser bem sincero aqui, eu nem vi esse jogo, nem vi nada sobre esse jogo. Pelas poucas coisas que eu soube desse jogo, foi que a zaga do CSA atuou muito bem, e basicamente isso, que o Santos teve não é problema, né? Faltou... objetividade pra finalizar. Acho que faltou vergonha na cara. também. Faltou tomar vergonha na cara e partir pra cima do time do CSA. Apesar que o time do CSA, né, esse ano aí tá prometendo, né? Porque eu não sei se você chegou a ver essa proposta aí dos agentes chineses pra contratar o CSA e tornar o CSA um grande clube. Cara, eu vou finalizar meu comentário sobre esse jogo com a declaração do Gemota. Posso ler aqui? Pode, fica à vontade. O Gemota disse: empate que a gente leva e não queríamos. Não entendi nada, mas ok. Pelo tanto de chance que criamos, sabíamos que era girar rápido, mas demoramos. O time está de parabéns pela entrega. De parabéns não tá, né? Porque não ganhou do CSA, mas... Apesar que a gente tá falando disso, né? O Palmeiras também não ganhou do CSA, né? Mas pelo menos fez um golzinho. Esse jogo aí merecia o prêmio, o jogo mais chato do campeonato. Bom, a gente tava falando desse jogo chato agora do CSA e Santos, mas, né, vamos dar uma melhorada, né, vamos falar agora do jogo do Bahia. Subiu nível um pouquinho. E a Bahia, 1-0 Bahia, gol, né, de um cara que tem nome de craque, né, nome com esse nome, cara jogador, né, Arthur, fez mais um gol. Eu tô rindo aqui, porque agora que eu entendi a piada. Fez mais um gol aí. Hã? Desde o primeiro episódio, agora que eu fui entender a piada. Então, tem mais aí, né? É porque você insistiu que Arthur era nome de craque. Eu fiquei tipo... Cara, que ele tá falando que é? Todo jogo que o Bahia joga... Tem dois Arthur no Bahia. Todo jogo que o Bahia ganhar e tem algum gol do Arthur, vai ser sempre a minha piada, cara. Sempre. Cara, enfim, sensacional, sério. Muito bom. Esse cara com nome de craque, que é o Arthur, não é o Arthur Kaique, é só o Arthur. E esse cara, até escrito é igual, fez o gol. Foi um jogo, pra mim, né, na minha opinião, foi um jogo que o Bahia poderia ter feito mais, né? O Bahia teve mais chances de gol, teve mais finalizações, teve... Até com o Gilberto, teve um lance do Gilberto que ele driblou um, aí veio, passou do outro, chutou, mas foi pra fora. Gilberto, inclusive, teve algumas finalizações erradas, foram finalizações pra fora, que ele poderia ter feito melhor, né? Teve até uma finalização que ele ficou de frente a frente com o goleiro, com um jogador ali mais dentro da área, que ele poderia ter tocado, mas tentou o chute e acabou errando, finalizando pra fora. Mas é basicamente isso que aconteceu no Bahia, vai. O que você achou aí do jogo, você aqui? Você pode acompanhar. Cara, resultado pra mim que não surpreendeu também. O Arthur, uma grata surpresa nesse Brasileirão, né? Ele que já tinha feito um gol. É... Nome de craque, né, rapaz? É, bom. Cara, o que, que a gente vai falar da Havaí, hein, cara? Que, é, bom, não tá sendo competitivo como eu achei que seria. Apesar de ter sido um bom jogo, né? Sim, é, sim, sim. O Arthur, no primeiro tempo, o Arthur fez um gol, né? Em comparação ao jogo do CSA, todos foram bons, né? Não, em comparação ao jogo do CSA, até o jogo de dama é mais emocionante. Sinceramente. Até porque alguém ganha no final, né? É. É, o Bahia desde o jogo passado contra o Botafogo já havia surpreendido, porque havia, no segundo tempo principalmente, havia sido mais intenso, né, e agressivo, até pela parte física também. E o Arthur Kaique saiu machucado, né, entrou o Rogério, também não sentiu falta, continuou a mesma coisa. O outro Arthur, no caso, abriu o placar. E o VAR também entrou em ação no segundo tempo, no caso, anulou, pra corrigir um pênalti que havia sido marcado contra o Bahia, né? Pra mim, o primeiro tempo foi melhor do que o segundo tempo, apesar de ter sido um bom jogo, né? De uma maneira geral falando. E é isso, eu acho que o resultado não me surpreendeu. Bahia favorito contra o Havaí. E é isso, o Bahia, como eu já tinha dito antes também, meio de tabela, né? Oscila bastante, né? Perdeu contra o Botafogo, ganhou contra o Bahia contra o Havaí em casa. É isso. É um time que vai oscilar, normal acontecer. Vamos falar agora do grande jogo da rodada. Agora vamos pro grande finale, né? É. Que jogo, amigos, que jogo. Por mim, até porque não teve tantos jogos assim, né? Melhor jogo do Brasileirão até aqui, né? Lembrou muito... Sem sombra de dúvidas. Lembrou muito... Não tô falando comparando em qualidade, mas lembrou muito o jogo Flamengo e Santos, né? Flamengo de 5-4 também do Santos, né? Com uma virada aí gigantesca pra cima do Santos. Lembrou bastante esse jogo. O pessoal no Twitter comentou isso também, que pareceu esse jogo Santos e Flamengo. Eu tô antenado aí com a galera mesmo, sem saber o que a galera fala. Foi? Só você vê no... trend do Twitter lá. Twitter é mágico. Cara, recomendo. Um grande jogo, né? Um jogão. Bom, vamos começar pelo primeiro tempo já. Já quero começar porque... Assim... O Grêmio abriu o placar já no começo, né? Acho que foi 5 minutos, sei lá, 5, 6 minutos do primeiro tempo. Fez 3 gols em 21 minutos. Quando o Grêmio fez o terceiro gol, o Brasil inteiro parou e falou: pronto. Inclusive, esse terceiro gol do Grêmio, por mim, minha opinião, foi o mais bonito do jogo, né? Que foi uma bonita jogada ali entre os jogadores do Grêmio, no toque e de bola. E eu tô falando aqui, ó, já não é de hoje, tô falando aqui desde a primeira rodada que o Jean-Pierre é um jogador muito bom, pra ficar de olho. E foi o gol dele até, né? O terceiro gol foi um gol bem gol bonito, dele. O gol foi dele. Cara, eu vou aqui ser um pouco clubista, né? Júlio César. Júlio César. Depois do terceiro gol do... Até o terceiro gol do Grêmio, né? Assim, pra... fazer aqui uma... Só pra uma cronologia, né? Até o terceiro gol do Grêmio, o Grêmio tava dominando tudo, né? O Fluminense não conseguia jogar. Aí vem o Yoni Gonzalez e consegue fazer um gol. 3-1. Até aí tava um resultado normal pro Grêmio. Um resultado controlado. Aí me vem o Júlio César. Nossa. Me faz uma lambança dessa, cara. Deu raiva do cara, né? Eu não torço pro Grêmio, mas deu muita raiva do Júlio César fazer aquilo, cara. Eu ri. Entregou o gol pro Luciano. Cara, o time que contrata o Júlio César não merece esse tipo de coisa, cara. O Júlio César não é de hoje que ele faz essas merdas aí. 2007, custou uma Copa do Brasil pro Botafogo. Campeonato Carioca também. Não querendo ser clubista aqui, mas já sei. O cara foi lá em 2007 pra reclamar do Grêmio. 2007, não é tão longe assim, pô. 12 anos aí. Tudo bem que, né? 12 cara, anos é uma vida, mas enfim. Pra mim, minha opinião é... 4 gols pra mim do Fluminense foram pura cagada. Porque, pô, primeiro gol do Yoni Gonzalez. Foi ridículo. Que o Luciano capou a bola... Não, é... Foi um azazinho. O Luciano capou, chutou. Aí sobrou o Yoni Gonzalez, esbarrou na bola. Bateu ainda na trave, se eu não me engano, foi o gol. Ó, aí o gol do Luciano, que foi a cagada do Júlio César. Aí teve um gol lá de escanteio que bateu e um bateu o outro e conseguiram botar pra dentro. Teve o pênalti do que o Pedro fez o gol. E aí o gol do Yoni Gonzalez no final, que ele fez um bom domínio, teve um bom chute até. E aí bateu na cabeça do outro lá e entrou, fez o gol, né? Foi cara, sequência, né? Quando o time é pra vencer, cara, não tem o que pare, né, cara? Tudo acontece pra aquele time vencer o jogo, né? Sim. Assim, o Fluminense, ele fez os dois gols já no primeiro tempo. Foi pro segundo tempo com 3-2 no placar, né? Aí, como você disse, fez o gol com o Matheus Ferraz, depois sofreu o pênalti, e aí conseguiu virar o jogo. E aí até foi engraçado que a gente tava falando no WhatsApp, né? Que o Fluminense tava ganhando de 4-3, né? Aí o Arthur falou assim: ah, o Grêmio empatou agora, ufa, né? Ainda bem que o Grêmio empatou, porque, né? Pô, vacilo, o Grêmio perder, né? Com 3-0 no placar. Não demorou, sei lá, 5 minutos. O Yoni Gonzalez fez o quinto gol. Foi. E selou aí a vitória. O jogo. Foi, cara, que jogo. Com certeza vai ficar na história de muita gente. Assim como o Santos e Flamengo. Ah, uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui, que a gente esqueceu. É que, deixa eu até pegar aqui a rodada passada, rodada do Brasileirão passada, porque a gente fez uma aposta, né? Não sei se você lembra. Aposta não, né? A gente fez Não vai falar que você anotou. Anotei. Mas calma. Não fala do CSA e Palmeiras. Calma, olha só. Eu anotei e eu vou ser honesto aqui, tá? Quero deixar bem claro aqui. Acho até que o Arthur ganhou, acertou mais resultados. Mas eu quero deixar bem claro aqui pra uma análise do Arthur, que foi exatamente esse jogo. CSA e Palmeiras. Peraí. Vai, fala a análise aí. Deixando claro que no episódio passado, só contextualizando, no episódio passado... A gente fez uma previsão de como seria a próxima rodada, né? De resultados e tudo mais. O Arthur falou dele, eu falei o meu, a gente foi anotando um por um. O Arthur... Pior que eu não sei. Olha só. Qual resultado time do Arthur. Qual análise? CSA e Palmeiras. CSA e Palmeiras. Sabia que ia ser desse. O resultado do Arthur pra esse jogo foi CSA 0, Palmeiras 4. Quero deixar bem claro aqui que pra torcida do CSA que eu botei 1-0 Palmeiras, tá? Fui conservador e tamo ok, né? Você chegou mais próximo do resultado, verdade. Mas aí, ó, você acertou. Corinthians e Chapecoense. Acertou Cruzeiro e Ceará. Acertou. Só esse mesmo. Cara, sabe o que eu acho incrível? O quê? Que nessa rodada. Ah, e Santos e Fluminense também. Acertou três de você. Nessa rodada que você tá falando aí que eu acertei, não sei quantos resultados, eu fiz 10 no cartão. Como é que eu acerto todos os resultados e erro nos jogadores? Ó, de ganhador você acertou Botafogo, Cruzeiro, Corinthians, Internacional e Fluminense. Acertou 5 ganhadores, né? Metade. Eu acertei. Bom. Vasco e Atlético, 2-1 pro Atlético. Acertei. Acho que foi isso. Acertei só um. Pra mim, eu tinha acertado dois, mas ok. Enfim. Vamos. De ganhador, acertei. 1, 2, 3. 4. Acertei 4. Enfim, você. Parabéns, você ganhou a primeira rodada do. Primeira não, né? Segunda, porque. Oh. Primeira não tinha como. Eu só quero saber o que eu vou ganhar com isso. É, você ganha um parabéns. Beleza? A gente combina depois, né? vamos Caralho, vamos então isso agora. Ficou muito estranho, mas ok. vamos combinar. Vamos falar agora da próxima rodada. Próxima rodada aqui é só no final de semana, porque agora na quarta-feira e na quinta-feira são as rodadas de Libertadores e tudo mais. Então a gente tem que falar da próxima rodada, que é a do fim de semana. Quarta rodada. No dia 11 e 12 de maio. Vai ter clássico, né? Nesse. Se não me engano, vai ter um clássico. Achei que ia ter dois, mas vai ter só um. Vamos ver, né? O que vai dar aí desses clássicos aí. E Botafogo? Cara, eu acho que vai dar empate. Vai ser um jogo muito bom, 2-2. Vamos. Arriscado, hein? Arriscado. Talvez o Fluminense faça um gol. Mas enfim. Corinthians e Grêmio. Eu acredito que o Botafogo ganha de 1-0. Corinthians e Grêmio. Ih, jogão. Apesar que o Grêmio vai ter voltado de Libertadores, né? Na casa do Corinthians, né? 2-1 Corinthians. É, 2-1 Grêmio. Goiás e Ceará. Digamos aí que temos opiniões distintas, né? Já sobre os resultados. É bom que. Goiás e Ceará. É bom Goiás que e Ceará? É. Goiás jogando em casa. Goiás jogando em casa. 2-0 Ceará. 1-1. Flamengo e Chapecoense. Flamengo jogando no Maracanã. Flamengo joga no Maracanã. 1-0 Flamengo. 2-1 Chapecoense. Internacional e Cruzeiro. Peraí. Só pra explicar esse resultado do Flamengo e Chapecoense. Flamengo vai ser eliminado na Libertadores. Você esqueceu de falar. Ó, Flamengo vai ser eliminado na Libertadores. Abel Braga vai sair, vai entrar um técnico interino que não vai conseguir arrumar a equipe e vai perder pra Chapecoense. 2-1. Profeta. Internacional. Cara, se acontecer isso. Se acontecer isso, eu jogo na Mega Sena. Vamos lá, qual o próximo Internacional resultado? Internacional e Cruzeiro. Ih, jogão. Eu apoio 2-1 Cruzeiro. 2-0 Internacional. Vai, próximo jogo. Atlético Mineiro e Palmeiras. Jogo. Caraca! Jogo valendo jogo, a liderança. Cara, que jogo. Jogo valendo a liderança que não vai ser transmitido e talvez com o Palmeiras. Hã? Jogando. O Palmeiras jogando com o time reserva, talvez. Não sei. Que jogo, cara, que jogo. Eu vou apostar no 1-1. Eu vou ficar no 2-1. Pro Palmeiras. Não, na verdade eu vou colocar 1-0 pro Palmeiras. Ou não. Foda, né, cara? 1x0 Palmeiras, 1x0 Palmeiras. É, próximo? Santos e Vasco. Santos e? Vasco. Você quer que eu seja clubista? Ou você quer que eu seja sincero? Cara, Não, apesar que eu acredito muito. Deixa eu só te falar uma coisa. Vai acontecer. Vai, fale. O conhecimento e o clubismo são as duas coisas que ninguém pode tirar de você. Que essa frase é pra guardar na mente, né? Filosofia. Gabriel Azevedo, 2019. Agora, o clubismo. Na verdade, eu peguei do Carter essa frase. Tá no Twitter lá dele. Enfim, então, Santos e Vasco. E aí? Eu acredito que o Vasco vai entrar bolado, porque o Vasco perdeu pro Santos na Copa do Brasil. Então eu acredito que o Vasco vai conseguir sim ganhar do Santos na Vila Belmiro. 2x1 Vasco. Vou até falar os gols. Caraca, aí você tá. Vai ser um gol do Marrone e um gol do Andrei. Eita! Eu acho que se o Ansassi não for vendido pro Barcelona até lá, o Ansassi vai ter um gol. Não, se o Ansassi não for vendido pro Barcelona até lá, né? Porque se o Ansassi... acredito muito que o Barcelona tá. Se ele não for vendido. Mas, na verdade, são vários times, né? Que estão disputando. Não, são vários. Vai fazer assistência ainda. Vai fazer assistência. Duas assistências do Ansassi. Se não for vendido até lá. A gente fala zoando, mas vai que acontece. Não, é impossível, mãe. Cara. Impossível. Vamos lá. Eu falei Santos 2x0. Qual o resultado? Tá, só pra constar, 2x0 Santos, no Vasco. Bom, próximo. Fortaleza e São Paulo. Fortaleza jogando em casa. 2x0 Fortaleza. 1x0 Fortaleza. Avaí CSA. 2, 3, 4. Faltam dois jogos. Quais são os. Qual o próximo jogo? Avaí e CSA, eu falei. CSA e? Avaí e CSA. Avaí e CSA. Ah, poxa vida, vai ser um jogo difícil, hein? Pra é um mim, jogo difícil pra eu pra opinar. Mim, minha opinião, acho que o Avaí ganha de 3x0. 3x0, eu acho que já é muita ousadia da sua parte. Eu acho que 1x0 é o Avaí ganha. Mas 3x0 já é demais. Mas o que você acredita aí, você escreve aí e a gente. Ih, eu só botei 1x0, não falei. Só anotei 1x0, não falei de qual jogo. 1x0. Avaí em cima do CSA. Eu acho que é uma boa você não duvidar mais do CSA, né? Não, do CSA eu nunca mais reclamo, né? Bom, próximo. Agora falta Bahia aí. Atlético Paranaense e Bahia. Atlético Paranaense joga em casa. É na casa do Atlético? Sim. 2x0 Atlético. 2x1 Atlético. É isso, então. Bom, com isso a gente fecha. Bom, a gente vê aqui, né? O programa. A gente conseguiu aí fazer um monte. Pra mim foram boas provisões aí. Espero que eu consiga ganhar, né? Bom. É isso. Muito obrigado, Arthur. Esse episódio promete, hein? Tomara que fique tão bom quanto o Grêmio e o Fluminense. Sim. Destaque aí da rodada. Alô? Foi o destaque da rodada aí, o Grêmio e o Fluminense. Ah, destaque da rodada. Tinha esquecido desse novo quadro que a gente arrumou. Pra mim, não tem como ser, não, cara. Destaque da rodada é o Fluminense com sei lá, qual jogador do Fluminense? Pode ser qualquer um, né? Não, eu vou escolher um técnico. Pode ser um técnico, né? Pode ser qualquer coisa, né? Cara, eu vou botar no Ione, né? Porque o Ione fez dois gols, né? Ione, dois gols. Então... Mas, vou... vou dar um voto de confiança no Fernando Diniz, pra mim é um bom técnico. Desde o primeiro episódio você tem falado isso. É. Destaque da rodada pra mim, Fluminense, Fernando Diniz, Jânio Gonzalez, todo mundo jogou muito bem. Rapaziada, fez o jogaço. Bom, ficou nisso, né? É isso. Alô? Então é isso. É, então é isso. Aí. Valeu, Arthur. Obrigado, cara. Valeu. Valeu, Gabriel. Tamo junto. Prazer aí, tá contigo. Abraço, esse episódio vai ficar bom. Espero, né? Valeu. Tchau. Outra coisa também que eu queria falar é que esse jogo, Grêmio e Fluminense, já teve um resultado igual em 2011, né? Grêmio e Fluminense 5-4, o Fred fez 4 gols nesse jogo, também aí é uma boa curiosidade, né? Sim, ó. Será que saiu... Foi em que ano que você falou? 2011. Ah, então não foi o ano que o Fluminense foi campeão. É que você ia falar que foi o ano que o... É um bom ano, né, pros times cariocas. É, depende, né? Pros times cariocas, não. Aí você tá exagerando, né? Ué, também foi ali, ó. Bom... Dois não, anos antes. A frase que você devia falar é: bom pra o meu time que é carioca. Aí você pode falar isso. Não. Eu tô falando naquela época ali em geral, né? Porque em 2009... Pesquisem aí no Google. Campeão da Copa do Brasil 2011. Posso. Pera aí, deixa eu me explicar. Porque aquela época ali foi boa pro futebol, cara. Porque 2009 o Flamengo foi campeão. Olha só, Arthur, 2011, olha só, deixa... 2011, o Vasco foi campeão. Foi campeão da Copa do Brasil, né? Deixa aí, eu pontuar uma coisa aqui. 2012, pera aí, deixa eu terminar. Não, aí você quer falar que... Não, é que você 2012, quer falar que... 2012, Fluminense foi campeão. E não, aí... Não, os grandes... Não, pera aí. Eu quero que você conclua o argumento de que os times cariocas foram campeões. Ó, você falou, Copa do Brasil, Vasco foi campeão. Copa do Brasil, aí, Vasco... Campeonato Carioca. Um carioca vai ter que ser campeão, né? Não, um clube faltou, né? Mas aí é porque o isso aí não combinaram com o Botafogo, que ele tinha que ganhar alguma coisa, né? Aí ficou tá. Meio complicado. Entendi. Porque, pô, ó, foi uma sequência, foi 2009, ó, ainda vou te explicar a sequência, 2009, Flamengo campeão brasileiro, 2010, Vasco campeão brasileiro da Série B, 2011, Vasco campeão da não, peraí, Copa Vasco do Brasil. Campeão brasileiro 2010 o quê? Aí, Vasco, não, foi da Série B, foi campeão brasileiro em 2010, aí em 2011, campeão da Copa não, do Brasil. Não, mas o Fluminense foi campeão brasileiro em 2010 também, da Série A. Aí, seu clubismo então, não. Aí depois de 2013. Cegou. Aí depois de 2013, o Flamengo campeão da Copa do Brasil, né? Foi uma boa sequência aí pro futebol carioca. Menos pro Botafogo, que esqueceram de falar pra ele que ele tinha que ganhar alguma coisa a não ser, né? Campeonato carioca, né? Enfim, vamos continuar aqui. Cara, que absurdo, cara. Que absurdo esse tipo de coisa. Vamos continuar aqui os nossos comentários a respeito do jogo Fluminense e Grêmio. Só pra constar, o Fluminense foi campeão brasileiro em 2010, tá? Série A. Então, viu? Foi uma época. Não é época, né? Porque não tem muito tempo, mas... Foi um grande período bom pro futebol carioca, menos pro Botafogo. É. 2007, o Flamengo foi campeão em cima do Vasco, né? Ou não, foi o Fluminense, nem lembro. Ah, isso aí. Brasil. Aí, CCBC, tá, né? Eu tô começando a achar que o futebol carioca... Ó, te falando aqui, ó, te passando aqui o... Que o futebol carioca de 10 em 10 anos ele vai sendo destaque, né? Porque em 2000 o Vasco foi campeão brasileiro e eu acho que em 98, 99, né, o Botafogo foi campeão brasileiro. Não foi uma parada assim? Cara, o grande carioca dos anos 90 foi o Botafogo. Que grande carioca é esse que não ganha a Libertadores? Não. Pera aí, olha só. Botafogo. Copa Comembol. A gente já tá fugindo do assunto aqui. Tereza Herrera, tá? Final do Campeonato Brasileiro de 93. Então. E campeão brasileiro de 95. Olha o que eu tô falando. De 10 em 10 anos, os clubes cariocas vão ganhando alguma coisa. Viu o que eu tô falando? É uma época boa. Ou seja, 2020, 2019, 2020, 2021, os clubes cariocas vão ganhar alguma coisa. Pelo menos três. E pelo menos um deles vai ser rebaixado, né, também. É, também. Por quê? O Fluminense foi rebaixado nos anos 90, o Vasco nos anos 2000, o Botafogo também nos anos 2000, só falta o Flamengo, né? Bom, não vou entrar nesse critério também, não, porque... É. Enfim, segue o jogo. Acho que a gente foi um pouquinho clubista demais agora. A gente ficou 5 minutos discutindo sobre... Enfim.